coração. Bombeia na bem, incendeia e vira paixão. Beijo pra aquele, se esfrega e tira o meu batom. Dança e rebola seu corpo curtindo esse som. Escuta a guitarra que vem arrastando o povão. Ela arrepia os cabelos com seu tigintom, tigintim, tigintim, dom, dom, dom, dom. Sucesso! Rádio 100. capaz de entender o que é o amor. Estou sentindo a falta de você. Arrependida, posso te dizer que estou. ZYN 975, Rádio 100 FM 100.7. A transmissão da propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9504/97. Começa agora o programa da coligação O Trabalho Continua, PP, Republicanos e PDT. Atenção para o top de 5 berros. Está no ar com o programa Joãozinho Félix Prefeito. Maria, tu lembra como era Campo Maior 4 anos atrás? Nossa, era acabada. Era mesmo, salários atrasados. Educação sucateada. Energia cortada nos órgãos públicos, Maria. Lembro demais. Maria, será que esses aí que acham que tem moral pra administrar Campo Maior vão ter a coragem de bater na porta do povo pra pedir voto? Ora, se não, são tudo cara limpa. Mas não se preocupe, Zé, que o povo não se engana. Se engana mesmo não, Maria. O povo tá só esperando o dia de apertar um e apertar um de novo e confirmar. Quando eu confirmar o 11 na urna, não vai fazer, né? Piririririr, não vai fazer. Tá na boca do povo de Soroí. De Campo Maior. As pessoas não tinham sabão de dizer que era a terra dos heróis de papo. Não diziam que era a mãe da terra de Santo Antônio. As pessoas tinham vergonha de dizer que era o Campo Maior. E hoje nós estamos aqui Senhor da Terra, dos heróis, do genipapo. Em todos os setores, você vê nossa cidade a crescer. 11! Com Joãozinho Félix, Campo Maior não para de crescer. Pra onde a gente olha, tem realização do bode. Sempre que eu de cuidado, sei que eu posso contar com o centro de especialidade. Depois que se passou o calçamento na minha rua, acabou a poeira e a lama no meu bairro. Com a revitalização do Cestejo de Santo Antônio, junho voltou a ser minha época preferida do ano. Significa muito, onde eu nasci e me criei, na Praça Bonapri. Joãozinho Félix, homem do povo. Campo Maior sabe o que quer e quer Joãozinho prefeito de novo. Vé do céu, ouvi lá na feira que meu prefeito não pode ser candidato. É conversa, Maria, te acalma. A justiça já disse que a candidatura de Joãozinho Félix foi deferida. Defeu o quê? Deferida. Quer dizer que Joãozinho Félix está pronto para ir às urnas. Aí sim, bora com o bode, gente. Vamos sim, Maria, vamos todos com o bode. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas a campanha continua nas redes sociais. Siga @ Joãozinho Félix. Comunicado em respeito ao luto pelo falecimento do policial civil Baker. Nosso amigo Ivo, da Ivo Construções, a grande carreata do bode, que aconteceria amanhã, está adiada. Em breve, divulgaremos nova data. Ribamar Cabral, pessoal 50, e tem como vice Edilene Pinho e Ed Luta. Primeiro lugar, quero aqui abrir os olhos da população. Voto é importante para decidir o progresso de uma cidade. Ele é precioso. Cuidado que esse mês de setembro vão procurar vocês aí nas suas casas e lhe oferecer propostas indecentes. E depois da eleição, esses mesmos que foram aí viram as costas para você. Vote por você e para o bem comum da cidade. Por melhorias para a população. Você tem o poder nas mãos. E lá na urna, decida para o bem da nossa cidade e de nosso povo. Vote em quem você confia. Ribamar Cabral, Pessoal 50. E Edilene Pinho, Ed Luta. Siga nós no Instagram. Começa agora o programa do povo. Paulo Martins, prefeito 13. MDB, PSD, Solidariedade, Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV, Coligação, a Força do Povo. Paulo Martins é 13. Olá, amigos! Olá, Francis! Está no ar o programa que mais tem projetos para melhorar Campo Maior. Sejam bem-vindos a mais um programa do povo. Paulo Martins, prefeito 13, Jordélio Pereira, vice. Olá, amigo Hilton César. É um prazer estar com você e com os campo maiorenses, que, como Paulo Martins, amam nossa cidade e pensam no melhor para nossa terra. O potencial turístico de Campo Maior é fantástico e precisa ser desenvolvido de forma que consiga gerar renda e emprego para os campo maiorenses e promover o turismo. Isso não está acontecendo atualmente no município. Paulo Martins foi o prefeito que mais promoveu o turismo e o lazer da história mais recente da cidade. Paulo Martins, sem ocupar cargo público, não esqueceu do turismo. É só olhar a multidão que agora faz visitação à Serra de Santo Antônio nos finais de semana. Tudo isso porque o local recebeu uma bela estrutura do governo do estado, atendendo ao pedido de Paulo Martins. E tem mais, a alegria do festejo de Santo Antônio, hein? O prefeito Paulo Martins revitalizou a parte social do evento e criou uma agenda de shows que une fé, alegria e mais animação para a festa. Fala aí, meu prefeito. O turista, ele quer planejar o que que eu vou fazer em cada mês, em cada município, em cada dia. Tem que deixar isso claro na cabeça do turista. Nós vamos criar o calendário de atividades culturais, esportivas e turismo. Janeiro teremos a semana de férias em Campo Maior. Fevereiro vamos ter novamente um grande carnaval. Investimos forte no carnaval. Na quinta-feira teremos algum esquenta, né, preparativo para o curso. Que a quinta vamos apresentar os blocos que vão se apresentar nos cursos e no carnaval de Campo Maior. Em março, as comemorações do 13 de março, teremos uma semana de discussão, de debate na história e fortalecer o sentimento nacional que foi aqui em Campo Maior que teve a nossa independência, que teve a unificação desse país chamado Brasil. Semana Santa nossa tem tradição, nós vamos incrementar novamente aquela atividade forte para o povo de Campo Maior no Sabe a Lua, que é uma banda atrativa para todo mundo mundo gratuitamente. Maio e junho teremos um festejo de Campo Maior. Já é grande o festejo de Campo Maior e queremos incrementar mais ainda um festejo seguro, iluminado, com mais atrações que possam criar condição de chegar aos 15 dias de muitos investimentos para que possa gerar renda e emprego para o nosso povo. Julho, nós vamos ter um São João em Campo Maior. A nossa meta é criar um São João grande que atraia todo o público do Piauí e do Nordeste para Campo Maior, gerando emprego e renda para o nosso povo. Agosto, nós temos sempre as comemorações do nosso aniversário, trabalhando obras, debatendo a importância que é o aniversário de Campo Maior com as escolas e com a juventude. Em novembro, o grande momento, que é o Sabor Maior, vai retornar a estar no nosso calendário turístico, lazer e cultural de Campo Maior, que é a nossa culinária. E faremos grandes investimentos para fortalecer o comércio entre novembro e dezembro, com atividade de incentivo. E o povo da região e Campo Maior tem a culinária, que temos hoje a escada da Serra de Santo Antônio com uma solda para a serra, que é onde pessoas já construíram pousada e vão construir mais ainda, e temos a condição de ter muita água, que é o nosso corredores, que nós estamos levando já o asfalto para desenvolver o turismo. Por isso, turismo, lazer e cultura será uma grande prioridade para a gente completar a nossa meta de gerar 2.000 empregos para o povo de Campo Maior. Paulo Martins gosta de trabalhar, e isso Campo Maior já sabe. Conhecido como prefeito dos calçamentos, Paulo Martins tem conseguido, com o governo Rafael, um grande volume de obras de pavimentação para a cidade e zona rural. Paulo Martins articulou calçamento para mais de 227 ruas do município. Todos os bairros de Campo Maior foram beneficiados com obras de pavimentação. Os bairros São João, Água Azul e Horto Florestal estão totalmente pavimentados, assim como os Residencial, Renascer, Amor, Adefac e Lindóia. E outras localidades estão recebendo calçamento em todas as ruas. É muito amor pro Campo Maior, não é, minha gente? Ao longo já de muitos anos, esperávamos o calçamento chegar aqui nesta rua Água Azul e São Francisco. Vamos sair agora da lama e da poeira e vai acabar o sofrimento aqui, portanto, obrigado Paulo Martins e também ao governador Rafael Fontela. Sou moradora aqui do Renascer, da famosa Rua do Lixão, que essa obra, graças a Deus, agora está sendo concluída. Ah, é só felicidade, porque ver essa obra concluída era tudo que a gente queria. Foi o Paulo Martins, muito obrigada a ele por ter concluído isso. Eita, que coisa boa! Esse Paulo Martins vai ser nosso prefeito novamente em 2025. São muitas realizações no passado, no presente e para o futuro. Pois é, amiga Francis, o programa do povo trouxe hoje mais informações boas para os campomaiorenses. Mas vamos ficando por aqui, voltamos amanhã, até lá! Você ouviu o programa do povo. Paulo Martins, prefeito 13. MDB, PSD, Solidariedade, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, Coligação, A Força do Povo. ZYN 9. Rede obrigatória que transmitiu a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504/97. Em construir ou reformar, a Galeria 86 Casa e Construção é uma loja especializada no assunto. Temos ferramentas, materiais elétricos e hidráulicos, tintas, pisos, argamassas, acessórios para banheiros e cozinhas, linha de jardinagem, lâmpadas, pendentes e uma variedade de produtos incríveis. Conheça nosso home center, Galeria 86 Casa e Construção, bairro de Lourdes, Avenida Santo Antônio, número 1. Fazemos entregas em Campo Maior e região. Os primeiros anos de uma criança são os mais importantes. É de 0 a 6 anos que nosso cérebro mais se desenvolve. E tudo que a gente precisa é amor, atenção e dos estímulos certos. De uma alimentação adequada e de um ambiente saudável para crescer feliz. Cuidar da primeira infância é garantir que esse seja o começo de uma grande história. Pacto pelas Crianças. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Em Campo Maior e região, você ouve a melhor. Rádio 100 FM. Rádio 100. Ou sim! Irário bate, já chegou. Irário bate, já chegou. É Joãozinho Félix. Amigos e amigas de Campo Maior, ao longo do último mandato, trabalhei com dedicação e amor pela nossa cidade, mas ainda há muito o que fazer. Juntos, vamos seguir avançando e fazendo de Campo Maior um lugar cada vez melhor para viver. Conto com vocês, muito obrigado e vamos em frente. Eu quero mais, é seguir em frente, com o Joãozinho Félix, vamos nessa minha gente. Vem ver e ouvir no aplicativo da 100. Baixe agora mesmo na Play Store ou Apple Store. Estúdio ao vivo, clipes musicais, promoções e muito mais. Aplicativo da Rádio 100, disponível para Android e iOS. Rádio 100, a sua rádio com imagem. Olá, sou Irene da Limpeza, candidata vereadora com o número 12123. Estou aqui para lutar pelos direitos dos gari, pelas pessoas com deficiência nos bairros de Campo Maior, com o número 12123, e para prefeito, vote Joãozinho Félix 11. As mais da 100, de segunda a sexta às 18h. Na Rádio 100. Mais eventos. Seu evento com mais qualidade. Sonorização. Iluminação profissional. Palco. Banheiros químicos. Tendas. Grids praticáveis. Geradores e disciplinadores. Mais eventos. Na Rua Capitão Francisco Félix. 681. Bairro de Lourdes, Campo Maior, Piauí. Informações. 86981148880. Mais eventos. Seu evento com mais qualidade. Domingão da 100. Todo domingo, 1h. Na Rádio 100. Paulo Martins é 13. Vocês já sabem quem o povo vai votar. Vocês já sabem quem o povo vai votar. O povo quer reagir, chegou a hora de mudar. O povo quer reagir, chegou a hora de mudar. Agora é 13, é 13, é 13, é a hora de mudar. Agora é 13, é 13, é 13, é a hora de mudar. É o 13 do povão, é 13 no coração. É o 13 do povão. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política. Sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá, meu nome é Adalto Melo, sou candidato a vereador pelo PP, com o número 11.127. Como presidente do Conselho Municipal de Saúde e também dos trabalhadores de limpeza pública e do bairro Cidade Nova, fiz muito. E como vereador, farei muito mais. Junto com a atual gestão, continuaremos a lutar pela dignidade dos campomaiorenses. E por isso, no dia 6 de outubro, vote 11.127 e para prefeito... É 11, é Joãozinho Félix. Rádio 100. Orgulhosamente apresenta Rancho Leão. Quinta edição. Rancho Leão. 5 anos de sucesso. E em 2024 tem 10 mil reais na premiação. Uma super vaquejada. Gente bonita. Muita animação. E show. JP, manda pra cima, o Wallace Estourado, Bibi Maior e Álvaro Neto. Então vem cá, amor, me prende em você, então vem cá. Você não vai ficar de fora, é a quinta edição do Rancho Leão, com 10 mil reais em premiação. Rancho Leão 2024, na PI que liga Campo Maior a Coivara. 5 anos de sucesso absoluto. Apoio Rádio 100. De segunda a sexta, 10 para as 11 da manhã, na Rádio 100. Programa Somos Todos Irmãos, com Dom Francisco de Assis. Somos todos romeiros do céu. Ouvir e assistir a 100, no app, no site, no Radiosnet, no YouTube e no Facebook. ZYN 975, Rádio 100 FM 100.7. Uma emissora da Rádio Heróis do Genipapo Limitada. Agora, na Rádio 100, o seu primeiro informativo do dia. Hora 7. Hora 7. Olá, bom dia. Agora são 7h16. Está começando a partir de agora aqui através da Rádio 100 FM o seu principal informativo do dia. Está no ar o Hora 7. Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro do ano de 2024. Vamos trazer os principais destaques desta edição. Olha, um trágico acidente de trânsito tirou a vida de uma mulher de empresário Campo Maurense na BR-343. Campo Maior, Castelo do Piauí, mais 9 cidades, tem umidade menor ou igual de deserto. A gente vai trazer a lista. número de registro de candidaturas no Piauí cai 16,2% entre 2020 a 2024. Após reajuste, preço do gás de cozinha pode chegar até R$ 150,00 em Campo Maior. São essas e outras informações que você confere a partir de agora, aqui no Hora 7. Ok, bom dia, né? Final de semana já começando, é hoje sexta-feira, dia 6 de setembro. A partir de agora, as principais informações você confere aqui através da Maior em Alcance Regional. Nosso WhatsApp já está liberado, nosso telefone é o 86988300349 para você participar da nossa programação, enviando a sua mensagem de texto, a sua denúncia, a sua sugestão de pauta ou a sua reclamação, que a gente tem um prazer em ter você aqui em nossa audiência. 86988300349. Até as 8 horas da manhã, Diego Nascimento com as principais notícias que foram os destaque ontem e na manhã desta sexta-feira aqui no Hora 7. Olha, a Polícia Militar do Maranhão apreendeu na tarde desta quinta-feira, dia 5, um adolescente de 16 anos, né? Um adolescente de 16 anos que deteve aí outras três pessoas suspeitas de envolvimento na execução de um frentista. Isso aconteceu em Timó. O grupo foi localizado horas após o crime em duas casas no bairro Parque Alvorada e Vila Palmirais. Conforme informações do Major Daniel, comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar de Timon, os suspeitos haviam trocado tiros com o frentista após aí tentarem fazer um assalto no posto de combustível, né? Anderson Gomes da Silva, de 20 anos, foi assassinado em um posto de combustível no bairro São Marcos, em Timon. Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi abordada por criminosos em uma moto e momentos depois ele foi executado a tiros a queima-roupa, né? A ocorrência foi inicialmente tratada como latrocínio, né? Roubo seguido de morte, mas segundo a PM, os suspeitos teriam aí apontado o adolescente de 16 anos como autor dos disparos e que o crime seria um acerto de contas. O caso é investigado pela Polícia Civil. Os quatro suspeitos foram levados para o Central de Flagrantes, onde estão sendo adotados aí todos os procedimentos legais e cabíveis com relação ao caso. Muita violência, né? Muita violência em todo o país, no Piauí, Timon, né? Você atravessa a ponte ali em Teresina, você já está em Timon. E muitos desses casos de violência, de assassinatos, né? Principalmente de furtos, roubos, né? Ou é da cidade de Timon, do estado do Maranhão, ou é de Teresina que vai até Timon, do estado do Piauí, praticar assaltos, roubos, furtos. Aqui como Campo Maior, né? Muitos meliantes, né, bandidos, eles vêm dessas cidades vizinhas praticar furtos, né, assaltos, tomam motos, né, assaltos, principalmente as vítimas que eles preferem são mulheres, né, das cidades vizinhas, da capital Teresina, de Altos, né, Alto Longá, e a rota de fuga é sempre essa PI 215, né, a PI que foi recém-inaugurada pelo governo do estado, que liga Campo Maior a Cabeceiras do Piauí, a Novo Santo Antônio, a Coivaras, saem Altos e dá fuga até a capital Teresina. Então, a maioria desses assaltos, desses furtos, sempre são bandidos que vêm de outros municípios e outras cidades para fazer aí, portanto, praticar esse tipo de crimes nos municípios vizinhos. Olha, a Justiça do Maranhão decretou a prisão preventiva de Bruno Manuel Gomes Arcanjo, apontado aí como autor dos disparos que matou o policial civil piauiense Marcelo Soares da Costa, de 42 anos. O crime ocorreu durante uma operação do Departamento de Repreensão ao Crime Organizado, DRACO, no município de Santa Luzia do Paruá. Isso no estado do Maranhão, na última terça-feira, dia 3. Ele já se encontra preso, né, desde quando cometeu o crime. A operação visava aí combater o fraude no Departamento Estadual de Trânsito do Piauí, o DETRAN, O suspeito de cometer o crime era alvo de mandato de prisão. Ele é empresário na cidade maranhense, no ramo aí de hortifruti e também de granja, e tinha passagens aí pela polícia no estado do Piauí, do Maranhão, e o mandato de prisão foi cumprido por estelionatário. A juíza maranhense Leoneide Delfina Barros Amorim, em sua decisão que homologou a prisão em flagrante, decretou a prisão preventiva e aponta aí que os autos da prisão dispõem de elementos que corroboram com a manutenção da prisão preventiva, né? Marcelo Soares sofreu um tiro no tórax no início da manhã de terça-feira, dia 3, quando tentava, junto com mais 4 policiais do Piauí e um do Maranhão, cumprir um mandato de prisão temporário por estelionatário contra Bruno Manuel Arcanjo. Ele chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu. O policial cumpria mandados de operação de turismo criminoso, deflagrado aí contra fraudes no departamento de trânsito do Piauí. Segundo informações, os policiais aí adentraram a casa do suspeito e se apresentaram como policiais civis. No entanto, no momento em que tentavam abrir o cadeado, Marcelo foi alvejado com um disparo, o que levou à sua morte imediata, né? Lamentável esse caso, que teve uma grande repercussão em todo o estado do Piauí, como também no Brasil, né? Inclusive o policial civil, né? O agente de polícia civil, conhecido mais como delegado aqui de Campo Maior, Bake Martins, que participava, né, da homenagem, né, das homenagens, porque foram várias, né, e do velório com seguida de sepultamento do policial Marcelo. E ao vir para Campo Maior, saindo de Teresina, também perdeu a vida tragicamente em um acidente de trânsito, né? Ontem, infelizmente, mais uma vítima de trânsito na BR-343, mas isso já dentro de Campo Maior, né, nas mediações ali do Açude Grande. A dona Socorro, esposa de um grande empresário, um grande homem de renome aqui no município de Campo Maior, Ivo Construções, né? Quem não conhece o Ivo Construções, né? E a dona Socorro, que estava lá todos os dias também em sua loja. Já a gente vai trazer detalhes, dinâmica, né? O envolvimento desse caminhoneiro, que se envolveu aí nesse acidente, que terminou aí ceifando a vida da empresária Socorro aqui do município de Campo Maior. Olha, agora são 7 horas e 25 minutos. A gente vai trazer agora informações com o Yuri Edson. Ele traz detalhes com relação à CCJ, que aprovou posse de arma para policiais das Assembleias Legislativas do país, né? Quem tem os detalhes é o repórter Yuri Edson. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta semana o porte de armas de fogo para policiais legislativos estaduais, ou seja, a segurança, os policiais das Assembleias Legislativas e também na Câmara Distrital do Distrito Federal. O texto pretende equiparar as polícias legislativas estaduais aos policiais legislativos da Câmara e do Senado Federal, que já possuem o porte de armas. O senador Flávio Bolsonaro defendeu a medida. Quando há um deputado estadual ameaçado de morte, tem que se recorrer à Polícia Militar, à Polícia Civil ou à Polícia Federal. E, sem dúvida alguma, à legislação que nós, se Deus quiser, aprovaremos aqui. Autorizar o porte de armas para esses profissionais, inevitavelmente, haverá uma qualificação ainda maior desses servidores públicos. O projeto foi aprovado com unanimidade na CCJ da Câmara do Senado e, inclusive, a base governista tentou estender esse porte de armas para outros agentes públicos. O senador Fabiano Contarato, do PT, por exemplo, argumentou que é necessário que agentes socioeducativos também tenham posse de arma. Agente socioeducativo que lida com adolescente em conflito com a lei, que praticou crimes de toda sorte, tanto previsto no Código Penal e Legislação Penal Especial, não tem porte de arma. Outras emendas também pretendiam ampliar o porte de armas para oficiais de justiça e até agentes de trânsito. No entanto, o relator, Esperidião Amin, não acatou as mudanças. Eu rejeitei, sincera e resumidamente, porque se nós abrimos para outras categorias, eu acho que nós deveríamos fazer uma sessão pública, uma audiência pública para ouvir, até para dar oportunidade para outras isonomias ou analogias. Então não é que eu as exclua. Neste projeto eu entendo que elas não cabe. O texto altera o Estatuto do Desarmamento e pode seguir direto para análise da Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação no plenário do Senado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado ao repórter Yuri Hudson, né, pelas informações trazidas aqui dentro da programação. Olha, acerta comigo, são 7 horas mais 27 minutos, horário de Brasília. Telefone liberado, nosso WhatsApp é 869-8830-0349 para você participar aqui da programação do Hora 7. Olha, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Piauí na noite desta quinta-feira, ontem, os decretos de exoneração de Carlos Anchieta do cargo de secretário de Cultura do Estado do Piauí e a nomeação de Ingrid Pereira da Silva para o posto de forma interina. Carlos Anchieta pediu para deixar o cargo uma semana após a operação da Polícia Federal, que aponta em investigações supostos crimes contra a administração e de lavagem de dinheiro por agentes públicos suspeitos aí de favorecer pessoas jurídicas contempladas em editais culturais promovidas em 2020 pela Secretaria de Cultura do Estado do Piauí, né, a Secult, e custeadas aí com recursos da Lei Aldir Blanc. A exoneração no decreto aparece como a pedido do secretário, que encerra um ciclo de 4 anos de Anchieta à frente da Secretaria de Cultura. Produtor cultural e artista, ele assumiu o cargo em 2020 no governo de Wellington Dias, do PT, e permaneceu no posto durante o governo de Regina Souza e foi mantido pelo governador Rafael Fonteles. No Diário Oficial também foi publicado a nomeação de forma interina de Ingrid Pereira da Silva. Ela é advogada e exerceu o cargo de gerente da Comissão Permanente de Licitação da Secult. O ex-secretário de Cultura do Piauí, Carlos Anchieta, emitiu uma nota ao público após pedir a exoneração do cargo nesta quinta-feira. Em sua manifestação, o agora ex-gestor disse que tomou decisão de renunciar ao cargo para que não paire nenhuma dúvida sobre a sua conduta enquanto esteve à frente da pasta. Ele cita que espera contribuir para que tudo seja esclarecido. A Polícia Federal está investigando. Tem prova suficiente e índice, né, dessa lavagem de dinheiro, desvio e favorecimento, né? Principalmente o favorecimento para pessoas com relação a esses recursos que veio no período ainda da pandemia, né, para artistas, bandas, as pessoas que estavam passando por dificuldade com relação ao momento crítico que vivia todo o país, todo mundo com relação à pandemia aí da Covid-19, né, o coronavírus. E há indícios, né, a Polícia Federal está investigando com todos os órgãos competentes. Segundo Carlos Anchieta, está tranquilo, mas o que aponta é que existe esse envolvimento. A gente vai acompanhar aí o passo a passo dessas investigações, do andar desse caso, e vamos estar sempre trazendo aqui dentro da programação do Hora 7. Olha, agora são 7 horas e 30 minutos, horário de Brasília. A gente vai para o intervalo comercial. Já já eu volto trazendo mais informações aqui dentro da programação. Fica com a gente, 3 minutinhos, já já estou de volta. O Hora 7 volta já. Quando você sintoniza na 100, você já conhece. A gente junta nossa cama de solteiro. Melhor som. Porque ela gosta só de caras assim. A melhor música. Love Sports é amor. Na melhor programação, Rádio 100, a rádio oficial da música boa. Pensando em construir ou reformar, a Galeria 86 Casa e Construção é uma loja especializada no assunto. Temos ferramentas, materiais elétricos e hidráulicos, tintas, pisos, argamassas, acessórios para banheiros e cozinhas, linha de jardinagem, lâmpadas, pendentes e uma variedade de produtos incríveis. Conheça nosso home center, Galeria 86 Casa e Construção, bairro de Lourdes, Avenida Santo Antônio, número 1. Fazemos entregas em Campo Maior e região. Paulo Martins é 13. Vocês já sabem quem o povo vai votar. Vocês já sabem quem o povo vai votar. O povo quer reagir, chegou a hora de mudar. O povo quer reagir, chegou a hora de mudar. Agora é 13, é 13, é 13, é a hora de mudar. Agora é 13, é 13, é 13, é a hora de mudar. É o 13 do povão, é 13 no coração. É o 13 do povão. Os primeiros anos de uma criança são os mais importantes. É de 0 a 6 anos que nosso cérebro mais se desenvolve. E tudo que a gente precisa é amor, atenção e dos estímulos certos. De uma alimentação adequada e de um ambiente saudável para crescer feliz. Cuidar da primeira infância é garantir que esse seja o começo de uma grande história. Pacto pelas Crianças. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Intimidade, de segunda a sexta, meia-noite. Na Rádio 100. Vem ver e ouvir no aplicativo da 100. Baixe agora mesmo na Play Store ou Apple Store. Estúdio ao vivo, clipes musicais, promoções e muito mais. Aplicativo da Rádio 100, disponível para Android e iOS. Rádio 100, a sua rádio com imagem. Meu nome é Misarleia, com o número 13222. Eu sempre acreditei que juntos podemos transformar a nossa cidade em um lugar ainda melhor para se viver. Conheço de perto os desafios que o nosso povo enfrenta dia após dia. Uma cidade mais justa e igualitária é possível, sim. Vamos construir isso juntos. Vote em quem... Zinho Félix fez. Passagens molhadas nas comunidades Santo Isídio e Tangará. Ampliação do sistema de... É 13, é 13, é a hora de mudar. Agora é 13, é 13, é 13, é a hora de mudar. É o 13 do povão, é 13 no coração. É o 13 do povão. Tarde Total, de segunda a sexta, às 14h. Na Rádio 100. Mais eventos. Seu evento com mais qualidade. Sonorização. Iluminação profissional. Palco. Banheiros químicos. Tendas. Grids praticáveis. Geradores e disciplinadores. Mais eventos. Na Rua Capitão Francisco Félix. 681. Bairro de Lourdes, Campo Maior, Piauí. Informações. 86981148880. Mais eventos. Seu evento com mais qualidade. Olá, povo de Campo Maior. Eu sou a professora Jacinta Bandeira. Sou candidata a vereadora pelo MDB. Meu número é 15111. Peço o seu voto para mudança e renovação de Campo Maior. Faço parte do time do povo. Prefeito Paulo Martins, 13. Alô, Campo Maior! Olha, Jacinta Bandeira vem aí para a vereadora de Campo Maior com o número 15111. A voz do povo, força da mudança. Qual é a sua dúvida? Eu queria saber como funciona a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa veio a nos ajudar nas escolhas. A lei criou um filtro onde só passa o candidato que não foi condenado em segunda instância por um grupo de juízes. Somente estes é que poderão participar das eleições, poderão ser candidatos nas próximas eleições. Eleições 2024. Avenida Santo Antônio. Campo Maior tem a melhor programação. Rádio 100. Rádio 100. Orgulhosamente apresenta Rancho Leão. Quinta edição. Rancho Leão. 5 anos de sucesso. E em 2024 tem 10 mil reais na premiação. Uma super vaquejada. Gente bonita. Muita animação. E show. JP, Banda Pra Cima, o Wallace Estourado, Bibi Maior e Álvaro Neto. Então vem cá, amor, me prende em você, então vem cá. Você não vai ficar de fora. É a quinta edição do Rancho Leão, com 10 mil reais em premiação. Rancho Leão 2024, na PI que liga Campo Maior a Coivara. 5 anos de sucesso absoluto. Apoio Rádio 100. Ouvir e assistir a 100 no app, no site, no Radiosnet, no YouTube e no Facebook. Você está ligado na Rádio 100 FM 100.7. Mais música pra você. O Hora 7 está de volta. Estamos de volta aqui na programação do Hora 7. Agora são 7h37, horário de Brasília. Telefone liberado, o nosso WhatsApp é 86988-300349. Até as 8 horas da manhã, Diego Nascimento comandando aqui as principais notícias, as principais informações na maior em alcance regional, Rádio 100 FM. Olha, a mulher do empresário Ivo Construções, Socorro Monteiro, morreu na manhã de ontem, quinta-feira, dia 5, por volta das 10 horas e 40 minutos, né? Após um acidente de trânsito no cruzamento da BR-343 com a rua Doutor Pedro Teixeira. Isso aconteceu em Campo Maior. O acidente aconteceu quando a moto tentava atravessar a BR ela trafegava como passageira em uma moto modelo Honda Biz, que foi colhida aí por um caminhoneiro de verduras, né, um caminhão de verduras. A polícia militar esteve no local, fez isolamento da área e também controlou o trânsito, né? E de acordo com as informações, socorro bateu aí violentamente a cabeça na pista, tendo morte imediata. O corpo ainda da socorro aguardou horas lá pela equipe, né, de peritos do IML, e onde foi feito todos os procedimentos, a remoção e depois liberado para o velório, né? Mais um acidente aí que chocou a cidade de Campo Maior horas depois, né? Horas depois do acidente que também vitimou o policial, o agente de polícia civil Beike Martins, que também voltava de ele retornava do velório do policial civil lá de Teresina, né? O policial Marcelo, que foi morto aí após tentar fazer uma operação cumprindo o mandato de prisão de um empresário no estado do Maranhão. Ao tentar abrir lá a porta da residência, ele foi alvejado com um disparo de arma de fogo no tórax e teve morte imediata. Beike participou das homenagens, né, desse policial, e ao retornar de Teresina para Campo Maior, infelizmente aí colidiu seu carro de forma frontal com o caminhão e também faleceu, né? E ainda de luto, Campo Maior, né, teve também essa notícia trágica, né? Esse acidente que aconteceu na BR-343, isso por volta das 10 horas da manhã. Quantas vidas terão que ser perdidas na BR-343 para que seja tomada uma providência, né? A gente tem exemplos de municípios como Altos, né, União, Barras, até José de Freitas, né? A BR ela já sai fora, né? Não passa mais por dentro do centro da cidade. Campo Maior é uma das poucas cidades em que as BRs, que a BR, né, corta dentro da cidade, do centro do município. E a gente percebe, principalmente quando existe aquele período intenso de férias, quando é manhã cedo, tarde, o fluxo aumenta. E quem retorna dos seus trabalhos, quem tem que resolver alguma coisa, infelizmente tem que passar por um transtorno grande, aguardando para poder conseguir atravessar uma via para outra, né? E hoje, você que dirige, né, tanto faz de moto, de carro, de bicicleta, você que está no trânsito diariamente, você tem que dirigir por você e pelos outros, né? Porque existe muita imprudência, muita irresponsabilidade no trânsito. Infelizmente, a dona Socorro estava na garupa de uma moto, né? E parece que a moto, ou foi um carro que houve de forma imprudente, elas colidiram e a dona Socorro se desequilibrou, caiu, e o caminhão, né, de verduras veio e atropelou, né, tendo morte imediata. Inclusive uma câmera de segurança, né, ela flagrou o momento exato do acidente que tirou a vida aí da dona Socorro Silva Chaves. Ela tinha 54 anos. Esse acidente aconteceu ontem na BR-343, né? Esposa do Ivo, dono de uma loja de material de construções, né? Segundo as imagens obtidas e divulgadas pela polícia militar, o acidente ocorreu às 10 horas, né? Foi possível ver uma moto Biz na qual estava a dona Socorro e o condutor, que seguia seguida aí por uma carreta que vinha logo atrás. Segundos depois, a moto caiu e dona Socorro foi atropelada pela carreta que passou por cima dela, né? A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente envolveu uma colisão lateral, sentido oposto, o que fez com que a mulher caísse da garupa da moto e fosse atropelada, né? A causa presumível foi a reação tardia ou ineficiente por parte aí de um dos condutores, né? O condutor da carreta foi localizado e detido pela polícia militar, né? A polícia civil foi acionada e agora investiga aí o caso, né? Inclusive, após esse acidente, após esse condutor atropelar, passar por cima da dona Socorro, ele fugiu, né? Não parou para prestar socorro nem nada. Fugiu sentido Piripiri, o litoral piauiense, e a polícia militar, a força tática, de forma imediata, eficiente, fez, né, a busca e conseguiu localizar e prender, né, esse condutor. Agora o caso está sendo investigado, né, pela Polícia Civil, e após a perícia será divulgada aí as causas desse acidente. Mas o que a gente quer trazer aqui, que foi mais uma vida perdida, mais um campo maurense, né, mais uma família aí que fica abalada, chocada com a perca de seu ente querido, né? E as autoridades têm que se unir urgentemente para tentar trazer, esquecer política, né? Esquecer partido, esquecer lado. Eu acho que para poder trazer um bem que beneficia a população, o povo, principalmente que salva as vidas, tem que haver uma união de forças, né? Isso é a tal da empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? Políticos agora têm que se colocar no lugar da família, da Dona Socorro, né? Dos filhos, né? Dos amigos, e sentir a dor que essa família, essas pessoas estão sentindo, né? Porque não dá mais para esperar, né? É preciso que seja colocado de forma imediata a questão da sinalização na BR-343, colocar câmeras, colocar sensor para multar, porque a população só se conscientiza quando pesa no bolso. Você mexeu no bolso do cidadão, a coisa muda, né? Você quer ver uma pessoa mudar, cumprir alguma coisa, mexa no bolso dela. Então tá na hora de colocar câmeras, né? Para multar mesmo, né? O excesso de velocidade, as imprudências. Só assim, com certeza, a gente vai ter um pouco mais de garantia de ter um trânsito seguro. E tirar a BR-343 de dentro aqui do centro da cidade e iniciar essa questão aí da tramitação do Rodoanel, né? O tão sonhado Rodoanel de Campo Maior. Né? Lamentável, nós aqui que fazemos a Rádio 100 FM, lamentamos profundamente e prestamos aí as nossas condolências e os nossos sinceros votos, né, de pesar a toda a família da Dona Socorro e ao seu esposo Ivo Construções, nesse momento aí de dor que passa essa família.